agarrará, o lugar onde tudo termina. A Oki agarrará, a floresta dos suicidas. A Oki agarrará, aonde gera fim a sua vida. A Oki agarrará, o reduto das almas vazias. A Oki agarrará, o lugar onde tudo termina. A Oki agarrará, a floresta dos suicidas. A Oki agarrará, aonde gera fim a sua vida. A Oki agarrará, o reduto das almas vazias. Sou Andraz, aquele impido de rimar sobre a morbidez. Aquele que relata o que acontece quando está chegando a sua vez. A morte choca quando é vista no seu estado natural. Não existe nada de belo e nem poético nesse audiovisual. Ao adentrar a floresta densa, você não sente a presença de vida animal e nem humana, nem o vento te atravessa. Logo na entrada a placa te avisa pra repensar o seu propósito, pra se acalmar e tentar encontrar algum sentido que seja lógico. Pensar nas pessoas que vão ficar e no quanto elas vão sofrer, no quanto elas vão lamentar, talvez elas gostem de você. Te diz pra não ser egoísta e desistir de se matar. Cabe a você colocar na balança e ver se vale a pena voltar e tentar olhar tudo de outro jeito, outra estrada pra trilhar, outra visão do presente que você vai ter que enfrentar. Mas se nada disso te convencer a dar um passo atrás agora, se prepare pra vivenciar os últimos dias de sua trajetória. A Oki agarrará, o lugar onde tudo termina. A Oki agarrará, a floresta dos suicidas. A Oki agarrará, aonde gera fim a sua vida. A Oki agarrará, o reduto das almas vazias. A Oki agarrará, o lugar onde tudo termina. A Oki agarrará, a floresta dos suicidas. A Oki agarrará, aonde gera fim a sua vida. A Oki agarrará, o reduto das almas vazias. Vai encontrar vários pertences de pessoas que já não existem mais. Alguns corpos e objetos deixados ali há um tempo atrás. Alguns marcaram caminho, é claro, pra serem encontrados. Entraram ali pra finalizar o ciclo que já deveria ter acabado. A cabeça estava cheia de acontecimentos desagradáveis. As saídas não foram encontradas, então a corda foi acionada. Amarrada em um galho alto de uma árvore qualquer, que sustente o corpo daquele que já não dispõe de mais nenhuma fé. Igual você, tem vários aqui que decidiram partir dessa forma, quando nada mais fazia sentido, só a morte o conforta. Talvez ir pra outro plano menos desigual do que o atual. Não é normal suportar o peso da angústia surreal. Cada um tem uma história finalizada aqui nessa floresta, onde almas são separadas e apenas a matéria resta. O último lugar onde o suicida pisou antes de deixar esse plano, antecipou a sua passagem através da corda que está segurando. A Oki agarrará, o lugar onde tudo termina. A Oki agarrará, a floresta dos suicidas. A Oki agarrará, aonde gera fim a sua vida. A Oki agarrará, o reduto das almas vazias. A Oki agarrará, o lugar onde tudo termina. A Oki agarrará, a floresta dos suicidas. A Oki agarrará, aonde gera fim a sua vida. A Oki agarrará, o reduto das almas vazias.